Pokémon. É de Brito Samuel, Eduardo Costa. Ah, moleque, essa música é bonita demais. Então fica assim. DJ Sidney Ferreira. Oi, amor, liguei só pra saber como foi seu dia. Eu continuo aqui na correria, morrendo de saudade, só pra variar. Não me fala isso, não prometa fazer mil loucuras comigo. Se eu não tô do teu lado é tortura, é castigo. Melhor a gente parar por aqui. Que a vontade tá flagrante, o meu corpo já deu sinal. Então fica assim, a gente só desliga quando disser te amo e contar até três. Se depois de um minuto bater vontade, me liga e começa tudo outra vez. Então fica assim, a gente só desliga quando disser te amo e contar até três. Se depois de um minuto bater vontade, me liga e começa tudo outra vez. Coisa linda. Oh, oh, oh, oh. Não me fala isso, não prometa fazer mil loucuras comigo. Se eu não tô do teu lado é tortura, é castigo. Melhor a gente parar por aqui. E que a vontade tá flagrante e o meu corpo já deu sinal. Então fica assim, a gente só desliga, quando disser te amo e contar até três. Se depois de um minuto bater vontade, me liga e começa tudo outra vez. Então fica assim, a gente só desliga, quando disser te amo e contar até três. Se depois de um minuto bater vontade, me liga e conta.